Olá, meus amigos, tudo bem? Olha, eu já disse que o nosso objetivo com a educação da vontade é permitir com que a razão seja o nosso timoneiro, que ela comande as nossas ações, que ela dirija os nossos impulsos e que ela direcione os nossos atos. Só que esse objetivo pressupõe algo que nós não podemos escapar, tá? Que é do fato de que nossas decisões e nossos atos são influenciados por elementos que não são racionais. Essa é a verdade. Porque enquanto seres corporais, biológicos, físicos, nunca vai haver em nossas decisões a ação de uma intelectualidade pura. Isso é uma ilusão. A intelectualidade pura, a razão pura é um norte, um ideal, mas nunca uma realidade. Então os impulsos, as sensações, além de outros elementos, como por exemplo fatores psicológicos, sempre irão atuar de alguma maneira sobre nós. Sempre vão influenciar e muitas vezes até determinar as nossas escolhas e os nossos atos. Claro que o nosso objetivo é ter a razão como líder, eu já falei isso várias vezes. Mas isso significa exatamente que existem os liderados, né? Quem são os liderados? São as nossas sensações, são os nossos impulsos e até o nosso inconsciente de alguma maneira, tá? Então, entendido isso, agora é importante saber distinguir que sensações são essas. É por isso que no próximo áudio eu vou explicar o que são necessidades e o que são desejos, tá? E depois eu vou explicar o que é a vontade, porque esses são os três elementos que atuam sobre as nossas escolhas. Tá bom, gente? É isso aí e até mais.